Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu jornal, Brasil Notícias. Apresentação de Edelson Moura. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Direção-geral, Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Sexta-feira, 2 de dezembro de 2015. Destaques de hoje. Dilma recebe faixa presidencial pela segunda vez com desafios antigos. Dilma Rousseff dá posse aos 39 ministros do segundo mandato. O governador do Pará, Simão Jatene, tomou posse para o seu terceiro mandato. Na Esplanada, público em festa da posse é abaixo do esperado. Investigação aponta que avião da Air Asia pode ter pousado antes de afundar. Jeb Bush dá novo passo para a candidatura republicana à Casa Branca. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. Tempo firme e ensolarado no norte e leste de Minas Gerais e no Espírito Santo. Demais áreas com sol, calor e aumento de nebulosidade no decorrer do dia, com pancadas isoladas de chuva a partir da tarde, com até forte intensidade, devido à aproximação de uma frente fria. Região Norte. Tempo firme e seco no centro-norte de Roraima, no sudoeste do Amazonas e no Acre, o dia terá sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora. Nas demais áreas da região, há previsão de sol e pancadas isoladas de chuva entre a tarde e a noite. Região Nordeste. Instabilidades associadas à circulação de ventos em altos níveis da atmosfera provocam pancadas de chuva em quase todas as áreas, exceto o interior da Bahia e sertão de Sergipe. A chuva é mais frequente no Piauí e Maranhão e no leste entre Rio Grande do Norte e Pernambuco. Região Sul. Frente fria se afasta, mas instabilidades deixadas pelo sistema ainda provocam chuva forte no norte do Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina, sul e oeste do Paraná. Nas outras áreas do Paraná e de Santa Catarina, o pouco sol e chove ao longo do dia. Tempo firme no sul e oeste do Rio Grande do Sul. Região Centro-Oeste. No sudoeste de Mato Grosso e no oeste e sul de Mato Grosso do Sul, o dia terá rápidas aberturas de sol entre muitas nuvens e há previsão de chuva a qualquer hora. As demais áreas têm sol e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Há risco de temporais no sul do Mato Grosso do Sul. O Jornal Brasil Notícias fará um breve intervalo e dentro de instantes estaremos de volta. Agora sim! Senti firmeza, pessoal! Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés, não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. A presidente Dilma Rousseff, de 66 anos, que se reelegeu após travar a disputa eleitoral mais acirrada desde a redemocratização, recebeu ontem, das próprias mãos, um país ainda dividido pelo conturbado processo eleitoral e com desafios redobrados pela frente. O governo é novo, mas os problemas são antigos. Ao receber a faixa presidencial pela segunda vez, a petista montou um ministério questionável do ponto de vista étnico para enfrentar a guerra política que se anuncia em razão dos desdobramentos da Operação Lava Jato. Na segunda questão, a presidente se veste de pragmatismo político na tentativa de superar obstáculos proporcionais aos 54 milhões de votos recebidos. A tarefa de casa é gigantesca: reconquistar o empresariado, colocar o Brasil no trilho do crescimento, ouvir os movimentos sociais, conter o fantasma da inflação e domar o Congresso para evitar derrotas em temas essenciais, a exemplo da reforma política. Mais do que contar com aliados escolhidos a dedo, a presidente sabe que, com base na postura centralizadora do primeiro período de governo, terá que mudar o estilo pessoal de governar para vencer as batalhas que a aguardam. Própria petista sinalizou que observa como desafios do segundo mandato ao escalar os novos ministros. A montagem da equipe começou pela área econômica. O gesto presidencial indica que a leitura econômica dos próximos 4 anos será feita com os olhos do mercado financeiro. Na primeira gestão, os banqueiros não gostaram das sucessivas baixas de juros realizadas entre 2010 e 2014. Durante a campanha, com as críticas de Dilma ao setor, a relação piorou de vez. Agora é hora de retomar o diálogo. Na outra ponta, os movimentos sociais, sobretudo os que lutam pela terra, devem pressionar a petista para destravar a reforma agrária. Em meio ao escândalo da Operação Lava Jato, que investiga o pagamento de propina por grandes empreiteiras a políticos em troca de contratos com a Petrobras, o sociólogo e cientista político Paulo Bahia, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, diz que o principal desafio de Dilma será a questão ética. A presidente tem de tomar uma série de atitudes concretas, como a regulamentação da lei anticorrupção. É o que espera a população. Ela tem que caminhar no sentido de uma transparência efetiva na gestão, sem escamotear a questão ética, que hoje é a principal carência do governo, afirma Bahia. Fracasso total na presença de público na posse da presidente Dilma Rousseff. O Partido dos Trabalhadores esperava 30 mil pessoas na festa de posse da presidente, mas, de acordo com estimativas, apenas 5 mil pessoas passaram pela esplanada. Vários cantores foram contratados pelo partido, mas o público se retirou antes do fim das atrações. Entre elas, a brasiliense Ellen Oleria e Alcione. Foi constatado que grande parte dos que vieram a Brasília foram trazidos por sindicatos ligados ao governo que investiram na contratação de ônibus para trazer alguns poucos militantes. Nova equipe ministerial é empossada pela presidente Dilma Rousseff. Direto dos estúdios da Rádio Senado, chamamos o repórter Maurício de Sandi para o Jornal Brasil Notícias. A senadora Cátia Abreu, do PMDB de Tocantins, assumiu o Ministério da Agricultura. Ela disse que vai priorizar a melhoria da renda dos pequenos produtores rurais. Atenção total. Se nós temos hoje 5 milhões de produtores rurais, apenas 750 mil estão na classe média rural brasileira. E a exemplo das cidades, o foco principal do Ministério é aumentar essa grande classe média rural, buscando produtores da classe D e E. Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, deixou o Senado para assumir o Ministério de Minas e Energia. Já o senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, foi para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Monteiro defendeu a aprovação de propostas que ajudem a tornar as empresas brasileiras mais competitivas no exterior. Algumas questões na área tributária que estão associadas, por exemplo, à reforma do ICMS. Nós temos a questão da tributação do comércio eletrônico. Há também questões regulatórias. Nós temos a questão, vamos dizer, ligada ainda à lei de licitações, ao marco regulatório do setor mineral. Temos muito ainda o que fazer para melhorar esse ambiente de operação e o Congresso vai dar uma contribuição muito importante. O primeiro-ministro a ser empossado para o segundo mandato de Dilma Rousseff foi José Eduardo Cardoso, da Justiça. Ele sugeriu uma mudança na lei para que a União também se responsabilize pela segurança pública, atribuição que hoje é dos Estados. Nós queremos mudar a Constituição para que possamos ter um protagonismo maior da União, seja do ponto de vista normativo, seja do ponto de vista das ações. Então, transformar a segurança pública numa competência comum com os estados, isso nos dará um pressuposto para a busca daquilo que nós queremos, que é a integração das políticas. A nova equipe econômica é formada pelos ministros da Fazenda Joaquim Levy, do Planejamento, Orçamento e Gestão Nelson Barbosa, além de Alexandre Tombini, que foi reconduzido ao cargo de presidente do Banco Central, que tem status de ministro. Da Rádio Senado, Maurício De Sante. Simão Jatene, governador do Pará, toma posse para o seu terceiro mandato. Direto do Pará, Douglas Araújo traz os detalhes. O governador do estado do Pará, Simão Jatene, tomou posse para o seu terceiro mandato, o segundo consecutivo, nesta quinta-feira, na Assembleia Legislativa do Pará. Durante seu juramento, o governador se comprometeu a cumprir a Constituição do Brasil para promover o bem-estar do estado e construir uma sociedade livre. Em discurso, agradeceu pelo seu terceiro mandato. Sou grato a Deus pela inédita oportunidade de ser eleito pela terceira vez e grato ao povo pela missão dada, disse Jatene. O deputado estadual e primeiro secretário, Eliel Faustino, leu os termos da posse, que foi assinado pelos membros da mesa diretora e deputados presentes na cerimônia. De acordo com o presidente da LEPA, Márcio Miranda, o povo expressou o seu sentimento. Os desafios do Pará não são poucos, como a dificuldade de transformar riqueza em melhorias para o povo. E por isso, o Parlamento do Pará estará sempre pronto para colaborar. A programação da posse começou com uma missa celebrada pelo arcebispo Dom Alberto Taveira, na Catedral de Belém. Jatene estava acompanhado da família e membros do governo. Durante a missa, o arcebispo pediu que Deus ilumine as autoridades e coloque paz no coração dos governantes para a superação de todas as formas de escravidão. Que Deus dê sabedoria para o governador realizar todos os bons propósitos do seu coração, disse Dom Alberto Taveira. Simão Robson Jatene é economista e concorreu pela primeira vez a um cargo eletivo em 2002. Foi eleito a governador do Pará, cargo que ocupou até 2006. Não concorreu à reeleição, mas se candidatou de novo em 2010, quando foi novamente eleito. Natural de Castanhal, nordeste do Pará, tem 65 anos e é graduado em economia pela Universidade Federal do Pará. Foi secretário de Estado de Planejamento no período de 1983 a 1985 e de 1995 a 1998. e secretário-geral do Ministério da Reforma Agrária entre os anos de 1985 a 1990. Foi também secretário especial de produção nos anos de 1998 a 2001. Com informações do Pará para o Jornal Brasil Notícias, Douglas Araújo. Jornal Brasil Notícias. Estaremos de volta dentro de instantes. Cada pessoa tem um tipo de cabelo diferente. O de Maria é crespo. O de Joana é ressecado. Os cabelos de Paula são lisos e oleosos. E Luísa tem os cabelos maltratados pela pintura. Sabe de uma coisa? Para deixar os cabelos bonitos, use óleo de argan, saúde com beleza. As mulheres estão adorando. Rico em ácido graxos essenciais. É pouco gorduroso e age bem, até em fios oleosos. Brilho, maciez e balanço natural. Elimina os fios arrepiados. Óleo de argan, saúde com beleza. Procure o nosso representante em todo o país. E se em sua cidade ainda não tiver, peça pelo nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ligue no horário comercial para 61-3532-6993. Óleo de argan saúde com beleza, para dar muito mais brilho aos seus cabelos. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. O piloto do avião da Air Asia, que se encontra no fundo do mar de Java, na Indonésia, pode ter conseguido pousar a aeronave na água antes que ela afundasse, apontaram especialistas na última quinta-feira. O Airbus A320-200, voo QZ-8501, que decolou no domingo da cidade de Indonésia de Surabaya, com 162 pessoas a bordo, desapareceu dos radares quando sobrevoava o mar de Java durante uma tempestade, sem pedir socorro ou emitir sinais comuns quando um avião desaparece ou jaz no fundo do mar. De acordo com alguns especialistas, estas informações sugerem que o comandante Irianto, um experiente ex-piloto da Força Aérea, efetuou uma tentativa de pouso de emergência com um impacto não destrutivo. O transmissor de localização de emergência, ELT, teria que funcionar depois do impacto, seja em terra, no mar ou no alto de uma montanha. E minha análise é que não funcionou porque não houve um grande impacto durante o pouso, declarou a AFP Dudi Sudibio, redator-chefe da revista de aviação ANCASA. O piloto conseguiu pousar na água, afirmou. Avião da Air Asia voava a uma altura de 32 mil pés, 9.800 metros, quando o piloto pediu à torre de controle permissão para subir, a fim de evitar a tempestade. A torre de controle demorou um tempo para dar permissão devido à densidade do tráfego aéreo no momento, mas o Airbus desapareceu das telas dos radares logo depois. Alguns analistas sugerem que o avião caiu porque voava muito lentamente ou porque subiu de altura de forma brusca. A ausência de sinal de socorro da cabine continua sem explicação. Mais de 76 mil pessoas morreram na Síria em 2014, entre elas milhares de crianças, no que constitui até agora o ano mais sangrento do conflito interno que atinge o país. O Observatório Sírio de Direitos Humanos, com sede na Grã-Bretanha, disse nesta sexta-feira que há o registro de 76.012 pessoas mortas em 2014. 3.501 das quais são menores, como resultado das revoltas contra o presidente Bashar al-Assad em 2011, que abriram caminho a uma sangrenta guerra civil. Um tribunal de cassação egípcio ordenou nesta sexta-feira um novo julgamento contra os jornalistas da rede de televisão do Qatar, Al Jazeera, acusados de apoiar a Irmandade Muçulmana de Mohamed Mursi, o presidente islamita deposto pelo exército, segundo o advogado da defesa. O Tribunal de Cassação aceitou o recurso e ordenou um novo julgamento, indicou Amer al-Dib, advogado de defesa do jornalista australiano Peter Gresty, detido junto com seus colegas, o egípcio-canadense Mohamed Fadel Fahmy e o egípcio Baher Mohamed. Em junho, foram condenados apenas entre 7 e 10 anos de prisão. O ex-governador da Flórida, Jeb Bush, renunciou a seus cargos em empresas e organizações sem fins lucrativos, informou nesta quinta-feira a imprensa americana em um novo sinal de preparação para entrar na disputa pela Casa Branca. Em um e-mail enviado ao Washington Post, um assessor de Jeb disse que o ex-governador de 61 anos deixou as empresas dedicada a cursos de formação pela internet. Abandonar as atividades no setor privado é parte integrante de um processo que atravessa enquanto realiza a transição para se focar em uma potencial candidatura a presidente, disse sua porta-voz, Christy Campbell, em Washington, ao Washington Post. Este é um próximo passo natural que lhe permitirá se concentrar em calibrar o interesse em uma potencial candidatura, acrescentou Christie. O primeiro enterro de uma vítima do acidente com o avião da Air Asia, na Indonésia, aconteceu nesta quinta-feira, enquanto as más condições do tempo complicam as buscas no mar de Java, onde a aeronave com 162 pessoas a bordo se acidentou. Até o momento, 9 corpos foram resgatados desde o início das operações, iniciadas após o desaparecimento no domingo do Airbus A320-200, que caiu perto da ilha de Borneo, depois de decolar da cidade indonésia de Surabaya, em direção a Singapura. Jornal Brasil Notícias, o mais completo noticioso do rádio brasileiro. Dentro de instantes, estaremos de volta. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. As solenidades de recondução de Ricardo Coutinho, do PSB, ao cargo de governador da Paraíba tiveram início na manhã de ontem com a celebração de um ato ecumênico no Teatro Paulo Pontes, em João Pessoa. À tarde, ele foi empossado na Praça do Povo e, em seguida, foi reconduzido ao cargo no Palácio da Redenção, sede do governo paraibano. Ele terá como vice a médica Lígia Feliciano, do PDT. Em seu discurso, Coutinho destacou os feitos de sua primeira gestão no governo estadual. Ele iniciou falando sobre o programa que abriu aos paraibanos a possibilidade de participar de definição dos gastos do orçamento. Tivemos a participação de mais de 140 mil pessoas em dezenas de audiências regionais. Sugeriam investimentos da ordem de 5 bilhões de reais aplicadas nas cerca de 700 obras e ações demandadas, ressaltou. Durante o ato de posse, o governador anunciou a criação do Conselho Estadual de Transparência. A informação é o grande instrumento de organização de uma sociedade e que esta sociedade, mais que fiscalizar, também precisa ser corresponsável pelos avanços e recuos ocorridos na esfera pública e coletiva, declarou. Ele avalia que esse será mais um instrumento de fiscalização do Estado que deverá atuar em conjunto com o Tribunal de Contas e o Ministério Público Federal. Sancionada a lei que dispensa idoso de perícia periódica do INSS. Direto da Rádio Câmara, repórter Carolina Nogueira fala para o Jornal Brasil Notícias. A presidente Dilma Rousseff sancionou sem vetos a lei que dispensa o aposentado por invalidez da realização periódica de perícia depois dos 60 anos de idade. Até agora, aposentados que muitas vezes têm dificuldades de locomoção precisavam se deslocar para fazer a perícia, mesmo quando já teriam direito à aposentadoria por idade, que não exige a perícia. Elias Lacerda é marceneiro e tinha 50 anos quando uma máquina decepou parte de um dedo e deixou comprometido todo o movimento da mão esquerda. A mão não fecha para toda completa, para pegar qualquer objeto que seja, e nem abre também assim para dizer assim, se espalhar para pegar qualquer objeto que seja. E tem menos resistência do que a outra nos dedos que foi cortado, implantado, por sinal, que mais cortou. Então isso aí é que sempre tive a dificuldade de trabalhar a um outro serviço particular. 19 anos depois da aposentadoria por invalidez, uma perícia do INSS determinou a suspensão do benefício, considerando o aposentado apto para o trabalho. Aos 69 anos, Elias já poderia, inclusive, se aposentar por idade. Ele entrou na justiça, a decisão foi revista e Elias voltou a receber sua aposentadoria normalmente. O caso do marceneiro é um exemplo das repetidas perícias a que são submetidos os aposentados por invalidez, mesmo em idade avançada. Uma nova lei aprovada pelo Congresso suspende as perícias para aposentados por invalidez a partir dos 60 anos de idade, o que para o relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deputado Arnaldo Faria de Sá, é uma questão de respeito com os idosos. Fazer perícias médicas por aposentadoria por invalidez ao atingir a idade, até porque a mulher aos 60 anos já tem direito de aposentadoria completa e o homem aos 65 está bem perto de ter e é aposentado por invalidez. Fazer uma perícia médica, às vezes, é um grande sacrifício. Não tem condição de locomoção, não tem veículos apropriados para tanto. E a perícia médica não tem peritos disponíveis para ir na casa da pessoa fazer a perícia. Então, para facilitar tudo isso, já passou de 60 anos, considera-se a aposentadoria por invalidez como definitiva, sem necessidade de fazer uma nova perícia médica. Só ficam mantidas as perícias periódicas para os aposentados que comprovam necessidade de assistência permanente e que por isso recebem um adicional de um quarto do benefício, ou aqueles que pedem a perícia porque desejam voltar ao trabalho. Também ficam mantidas as perícias determinadas pela Justiça. Presidente do Movimento Nacional dos Servidores Aposentados e Pensionistas, Edson Halbert, fala dos inconvenientes que a nova lei vai evitar para os aposentados. que ele tem dificuldade de caminhar, tem dificuldade de, enfim, de se dirigir ao setor e mais se submeter também, às vezes até filas, esperas. E ainda a perícia me parece que ela vem lembrar uma situação que ele não precisa lembrar todo dia, que é uma doença qualquer, permanente, uma situação permanente. E deixando de ter que fazer essa perícia aos 60 anos, me parece que emocionalmente já traz um ganho para essa pessoa e também para quem está o acompanhando e, enfim, com quem ele vive. O marceneiro aposentado Elias Lacerda conheceu essas dificuldades de perto e aprova a nova lei. Seria uma ótima coisa. Quer dizer, eu não descarto do que seja necessário que o INSS venha chamar alguém que chega num momento, um trabalhador que esteja com anos, uma pessoa nova nos anos, que possa ser que seja reabilitado, ou que venha uma melhora que possa voltar ao trabalho, mas tem que diferenciar as coisas. A nova lei entrou em vigor no último dia de 2014. Um dos poucos parlamentares da oposição presentes à posse da presidente Dilma, o deputado federal Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, afirmou que os partidos independentes estarão mais fortes, mais organizados e mais vigilantes no segundo mandato da petista. Candidato do PSB à presidência da Câmara dos Deputados nas eleições de fevereiro próximo, Delgado disse que a presença na posse demonstra claramente que a relação vai ser de altivez do parlamento com relação ao executivo. Ele disse que os partidos acompanharão com atenção o que vai ser feito no início do novo governo e citou que os deputados podem apoiar medidas como a reforma trabalhista, a exemplo das mudanças no segundo seguro-desemprego que já foram anunciadas. Esses primeiros dados da reforma trabalhista e previdenciária correspondem ao que nós dissemos na campanha. Foi negado e agora está sendo implementado. Era o reconhecimento da necessidade de fazer as reformas e a gente espera que outros venham, acrescentou. Ele elencou as reformas política, tributária e do Estado com vistas a um novo pacto federativo, como prioritárias para a agenda de discussões no Congresso Nacional. Vereador denuncia esquema de corrupção em Itaituba. Direto do Pará, com os detalhes, chamamos o repórter Douglas Araújo. O vereador Peninha denuncia esquema no governo da prefeita Eliane Nunes em Itaituba, oeste do Pará. Não é apenas na Petrobras que há esquema de favorecimento com empreiteiras. No município de Itaituba, também a prefeitura vem beneficiando empreiteiras. A denúncia foi feita pelo vereador Peninha na tribuna da Câmara Municipal de Itaituba. Existe hoje um cartel das empresas de construção civil em Itaituba, que foi montada pela prefeita municipal de Itaituba, Eliane Nunes, para beneficiar pessoas que ajudaram na campanha da prefeita Eliane. Qualquer leigo vê, porque é público e notório, que as obras que o município vem executando ou que realiza licitações são as mesmas empresas que sempre ganham. Segundo o vereador, as obras que foram ganhas pela empresa RA Serviços de Construção, como a construção da Escola de Moraes Almeida, da quadra polivalente e do posto de saúde, são estas que nunca foram concluídas. Foram através de tomada de preço, conforme cópias das atas de abertura e julgamento, apresentada pelo próprio Peninha. O vereador do PMDB vai mais além, revela que as empresas podem negar o esquema, mas basta acessar as informações oficiais do município para comprovar que as empresas que participam das licitações são as mesmas que fazem a simulação entre elas no momento da licitação. Do Estado do Pará, para o Jornal Brasil Notícias, Douglas Araújo. Governador do Rio Grande do Norte promete fazer governo de transformações. Direto da Rádio Transcontinente, Francisco Silva, para o Jornal Brasil Notícias. O governador eleito Robson Faria chegou por volta das 17 horas e 10 minutos no centro de convenções para a cerimônia de posse, destacando que fará um governo de transformações. Será um governo solidário, governando para quem precisa, que devolva a oportunidade de emprego na saúde, segurança e economia. Governo do diálogo, humilde, proximidade com a população, disse Robson Faria. Sobre as articulações políticas, Robson falou sobre a união pelos interesses do Rio Grande do Norte. Ele disse que pretende retomar a aliança com toda a classe política em favor do Estado e não tem adversário ou inimigo em favor do interesse público. O seu partido é o Rio Grande do Norte, concluiu Robson Faria. Francisco Silva, direto da Rádio Transcontinente, para o Jornal Brasil Notícias. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura, direção comercial Zélia Maria, coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Até segunda-feira, bom final de semana e obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.